Eu quero Deus nos meus negócios, mas estou endividado. Malaquias 3 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Um empresário, um profissional comprometido com Deus, que quer caminhar à luz de Deus, se torna fiel nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 10. Quero Deus nos meus negócios, mas eu não sei por onde começar. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quero Deus nos meus negócios, mas não sei por onde começar. Comece reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Comece orando, buscando a Deus por cada mínimo detalhe, cada pequena decisão. E comece declarando que Deus está te abençoando nas mínimas coisas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quero Deus nos meus negócios, mas não tenho um propósito eterno. Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você quer Deus nos seus negócios, mas ainda não tem um propósito eterno? Faça uma aliança com Deus. Eu vou gastar todos os dias um tempo na tua presença. Vou me trancar no quarto. Vou com meu carro para um lugar separado, um secreto. E eu vou ter um tempo com o Senhor. E eu vou te adorar. Eu vou te buscar. Eu vou declarar: Deus, fala comigo, Deus. Porque eu quero ouvir a tua voz e seguir a tua palavra. Quero Deus nos meus negócios. E preciso saber qual o primeiro passo hoje, enquanto ouço este CD. A palavra do Senhor diz, no Salmos, número 86, a partir do primeiro versículo, lemos assim: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois me responderás. Entre os deuses não há semelhante a ti, ó Senhor. Não há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, ó Senhor. Glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te-ei, ó Senhor Deus meu, de todo o coração glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Livraste a minha alma das profundezas da sepultura. Uma oração de Davi. Davi foi o rei, o maior rei de Israel, o rei mais famoso em toda a história da humanidade. Um homem temente a Deus, de grandes responsabilidades, mas que deixou um ensino, uma lição preciosíssima. Eu confio no Senhor, eu busco ao Senhor, e o meu primeiro passo em todo o tempo é buscar ao Deus da minha vida, e Ele abaterá os meus inimigos, abrirá os meus olhos e me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu quero ministrar esse padrão a você. Você quer Deus nos seus negócios? Queremos Deus nos nossos negócios. Mas precisamos de um padrão de integridade como Malaquias 3:10. Fiéis nos dízimos e nas ofertas. Queremos Deus nos nossos negócios e não sabemos por onde começar. Então começamos invocando o nome do Senhor. Reconhecendo Ele em todos os caminhos. não tomando decisões sozinhos, mas em todas as decisões, buscando de joelhos dobrados a palavra de Deus. Queremos Deus nos nossos negócios? Precisamos de um propósito eterno. Vamos invocar o nome do Senhor e Ele vai nos dar uma visão. Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos. E Ele nos dará um propósito nesta vida, uma razão de viver, uma razão de conduzir a empresa, uma razão de fazer negócios, muito superior a qualquer benefício dessa terra, a qualquer bem dessa terra, mas com frutos eternos. Queremos Deus nos nossos negócios. E o primeiro passo é hoje, agora, invocar ao Senhor como Davi. Porque Davi sabia que Deus se inclinava a ouvi-lo. E nós podemos crer, Deus se inclina a nos ouvir. Muitas vezes a ansiedade nos faz questionar: quando é que eu começo a ver os frutos? A primeira coisa que temos que pensar é se queremos bens ou benefícios. Se queremos bens, nós temos que nos preocupar demais, correr atrás de construir, de adquirir, de administrar. Mas Deus sempre nos prioriza com benefícios. A palavra do Senhor diz em Isaías 26, no versículo 3 e 4, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu não preciso confiar em bens, basta eu confiar no Senhor. E Ele me supre de todas as coisas. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, nós lemos Paulo ensinando o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Quando é que eu começo a ver os frutos? Quais os frutos você quer? Mesmo no ambiente empresarial, mesmo nos projetos profissionais, não podemos ter em mente ter frutos de bens materiais apenas. Precisamos ter os benefícios de Deus. E os primeiros benefícios que Deus quer plantar em nós são os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, fé, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria. Estes são os primeiros frutos que eu e você vamos experimentar quando priorizamos Deus nos nossos negócios, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa agenda. O mundo, a tecnologia, as coisas virtuais, a correria, a quantidade de informações, as facilidades, a internet, a globalização, trazem muitas bênçãos, mas são usadas muitas vezes pelo inimigo para nos roubar o tempo, para nos gerar ansiedade. E quanto mais informações temos, mais desinformados somos. E quanto mais recursos tecnológicos temos, menos tempo temos, mais preocupações temos. Nós precisamos de uma troca de valores. Eu não posso correr atrás de bens, eu não posso correr atrás de conquistas materiais, eu preciso correr atrás dos frutos de Deus na minha vida. Eu preciso priorizar os frutos de Deus na minha vida. Então, se é necessário, deixe de andar com as pessoas que te afundam. Deixe de andar com as pessoas que não te conduzem para um tempo de prioridade com Deus. E seja um líder, um empresário, um profissional de Deus, aonde o testemunho da direção sublime, superior, espiritual, suprema, soberana, absoluta de Deus é fato real. E os frutos de Deus serão vistos na sua vida. Abra mão dos parâmetros, dos paradigmas, dos conceitos da sociedade e tenha em mente caminhar absolutamente tendo Deus como prioridade.